galera, meu. Mas viste bem aquela nana naquele dia? A gaja tipo. Essa dona é desse corpo. Suca. Ih, caga lá, pá. Depois a gaja tava numa de. Ah, um frica aqui vai me destruir. É um furar a cena. Gaja toda ali, a sentir-se ver. Só os bois ficaram numa de pá. Ficavam. Ah, mas eu dei, pá. Só que pá, a gaja chegou, mas nem tarde pro movie. Cenas já estavam a aco, on fire. Mas patrão também. A fazer cidade. Mas coisa, né? Sorry lá, mas esses fricos estão perdidos nas noites, já? Yeah. Dessa city vão render com esse beat. As medas dessa city vão morrer com esse beat. Quando for a street vão amar esse beat. Yeah, todos vão nos seguir. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não. Pois essa cena é mais pesada que os halteres do Matches. Yeah, o Matches está na team. Doce como os beijos da minha Katia. Yeah, a Katia é a minha queen. Faz-te sentir em um Maserati. Dos carros meus dreams. Vou-vos mostrar como se vive aqui. Yo, I'm so for real. Vejo a vida como um baralho de cartas, onde o trunfo é o ouro. Yeah, compras arroz e pré-defesa espadas, e o coração vem de bónus. Yeah, estou a dizer-vos que a vida é um jogo, mas eu sou de verdade. Sonhos atrás de sonhos, graças à liberdade. I'm real, por isso sentes a dor cada vez que me vejo, para ver-se a verdade. Beliscas. Os olhos da tua estão sempre na minha, mas nigga, eu também estou na minha. Relaxa um cos. Bebo uma Jack Daniels, ONC, só para manter o standard. I'm gone. Ela, agora é minha vez. Vou entregar esse verso. Fica bom. Isso de ela. Fica bom. Eu sei que é um pecado. Sim, baby, tu sabes. Mas se quiseres cruzar a linha, deixa ajudar-te. Só quero que faças consciente. Tu és inteligente, moço. Sabes bem o que eu quero. Sabes que eu te quero. Pra quem guardas esse corpo escrito no teu rosto, olhos invejosos, não vê o que eu posso dar. Girl, eu e tu, dois amantes entre quatro paredes. Eu não vou ir a uma cesta porque eu quero enlouquecer. Eu oito, É assim que eu chamo teu corpo. Porque quando tá deitado eu só vejo o infinito. Então diz no meu ouvido quem é o teu dono. É 808 formas, vou-te dar prazer. É 808 formas, vou-te enlouquecer. Espera, não nos juma, você. Não nos juma. Tomou. Já começa. Ah, não te vi. Foi lá. Ei, começa lá. Idealzinho. Vamos a isso. Passa, vai. Aquela dama também vai, não vamos ferrar. Ei, Maputo, não há segunda nem terça, todos os dias chila sem Maputo. Ei, Maputo, com dinheiro, sem dinheiro, todos os dias já acontece Maputo. Disco, bombas, ruas, casas, muros, baixa, ghetto, city, boas, damas, negas da praça, mola não acaba, esqueçam a baba. Na 10 de novembro estacionei o rama, bebemos de porno, esse é o preço da fome. Como é que é DJ? Aumenta lá o volume, essa cena é quente, isso é de no lume. Hoje vão haver bundas que dindam muito, como o rabo da Liloca no dia 1 de julho. Essa cena, meu puto. Cantores da beira já tiram, meu puto. Ei, ma, vamos lá gordir tonight. A festa está mais ninguém nice. Aquela dama também vai, não vamos ferrar. Ei, ma, puto. Não há segunda nem terça, todos os dias chila sem, meu puto. Ei, ma, puto. Com dinheiro, sem dinheiro, todos os dias já acontece, meu puto. Ok. Que nunca metes água, sempre à maneira. Basta teres car e cash de bebedeira. Até white stone de bola, viras de joia. Yeah. Então vai, menininha, quem paga sou eu. Menininha, quem paga sou eu. Então vai, menininha, quem paga sou eu. Huh? Menininha, quem paga sou eu. Então vai, menininha, quem paga sou eu. Huh? Menininha, quem paga sou eu. Então vai, menininha, quem paga sou eu. Huh? Menininha, quem paga sou eu. Então vai. Avança, pois quem paga sou eu. Fim do ano lá na ponta, quem pagou fui eu. Se estou no museu, então estou pelo meu. A tua namorada não há quem não f... eu. Em blizz e nessas mafacas, vossas namoradas seguramos neste mafaca. Yeah, isto é mos neste mafaca. Em blizz e sem blood neste mafaca. Ok, vá, menininha, castel. São 6 milhões que fazemos no hotel. Pega no money, baby, faça tudo o que quiser. Neste tempo é dinheiro, gasta tempo a beber. Ah, deita bebida. E nem tá já pagar. Cama no letra com uma backpack, com uma backpack. Sem blood, come a rocker with the bag. Ai, vai, quem paga sou eu. É sujinha, mas quem lava sou eu. Eu vou andar de chapa. Me conduz, menininha, mas quem trava sou eu. Lei, Lizzy, gangsta. Namoradinhos com zanguinhas, quem dá apa sou eu. As meninas ajoelham, elas amam o meu. Deus no céu, lei na terra, lá em casa sou Deus. Vai, menininha, quem paga sou eu. Mexe o teu fat booty, dance like that booty. Vem de costas tipo booty, é meu. É meu. Por quem paga sou eu. Yes, fat booty me escolheu. Ed Julieta de Gromeu. Cravete no banco de trás aconteceu. E rasco com a baby da baby tipo nada aconteceu. Legal. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. Legal. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. Isto é rap de moço e eu sou mais pesado que o Nimos. Tu podes tentar, mas cá entre nós. Me desafiar, esquece porque eu sou o boss, bitch. Tô com Sanzi. Tô com Sanzi. Legal. Tô com Sanzi. Tô com Sanzi. A vida ensinou-me a ser focus, diga. E tu precisas ser focus, diga. Depois da fama, amigos são muitos, mas pessoas honestas são poucas, diga. Ficam todos preocupados quando entram no buff. Sabem que o custo de barras pesadas niggas like this. Motherfuckers não aguentam como flow e swag. Tenho pra dar e vender, depois não vais dizer que não disse. Que tô rodeado de pitas na town, todas na palma da mão. Fazem mexer coração, brincam com minha emoção. Pegam dos fecham pro mel, tudo sem contar que tenho niggas pesados like this. Ai, meu deals é deu o grupo, nigga. Tu dizem os outros, eu não quero saber. Porque este sempre foi o grupo, nigga. Que fez e faz Moçambique arder. Porque Bob sempre tá arder. Yo-Yo está a arder. Puto Junior, Diex no funga. Só Sendoro Gassiz estão a arder. Mas se quiseres bifes, nigga, tô lá. Uma chapada na cara, fica espaldo. Ainda dou-te vaselina ou tá-te tola. E não interessa o que os teus brothers vão dizer. Porque esse time já deram pique, eu tô da gola. Nigga, acredito, não é de borla. Meu flow é tão sick, minha baby tão chique. Pergunta a tua chick, me dá de borla. Hola, bitch. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. Legal. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. Isto é rap de moss. E eu sou mais pesado que o Nimos. Tu podes tentar, mas cá entre nós. Me desafiar, esquece, porque eu sou o boss. Bitch. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. Legal. Tô com Sanzi, tô com Sanzi. A vida ensinou-me a ser focus, diga. E tu precisas ser focus, diga. Depois da fama, amigos são muitos, mas pessoas honestas são poucas, diga. Não existe perdão para os meus pecados. Quando eu for para o inferno, eu vou chegar pedrado. Avisem os demônios, level one for the road. Dress fresh, banhado em gold. Serve presa, saí de taco, mas eu nunca tive a venda. Ou diva dos pés descalços, quero morrer uma lenda. E se contasse a minha história, vê-se poupa nos detalhes. Ninguém sabe de verdade, nem da missa à metade. Filho do gueto do mundo, falo com os punhos quando respeito o assunto. Se não reconheço, não durmo, fico no escuro, triplo no meu futuro. Tempo é escasso, tenho um império em colapso. And I'm still wilding up, mesmo à beira do relapso. I'm just doing it. Cons da minha tribo. Estou perdido na noite. Perdido na noite. Perdido na noite.